Eu sozinho sorrio. try again with me, the dove. That's the power of love.

meu país vivem de dia, para que a vida seja bela como a cor da alegria. Tu és a flor mais perfumada, raio de sol dos meus amores. A tua imagem foi criada para inspirar os autores. Portuguesinha de meu carinho, meu coração por ti palpita. Tu és o rumo do meu caminho, entre as mulheres a mais bonita. Portuguesinha, és esperança, tu és o céu que eu prefiro. Contigo vivo a confiança e teu amor será meu destino. Teus lábios são como as ondas, de onde se banha a ternura. E no teu corpo se afogam minha tristeza e desventura. E os teus olhos iluminam o horizonte da minha alma, quando teus braços me dominam com tua força e tua chama. Portuguesinha de meu carinho, meu coração por ti palpita. Tu és o rumo do meu caminho, entre as mulheres a mais bonita. Portuguesinha, és esperança, tu és o céu que eu prefiro. Contigo vivo a confiança e teu amor será meu destino. De meu carinho, meu coração por ti palpita. Tu és o rumo do meu caminho, entre as mulheres a mais bonita. Portuguesinha, és esperança, tu és o céu que eu prefiro. Contigo vivo a confiança e teu amor será meu destino. Portuguesinha de meu carinho, meu coração por ti palpita. Tu és o rumo do meu caminho, entre as mulheres a mais bonita. Portuguesinha, és esperança, tu és o céu que eu prefiro. Contigo vivo a confiança e teu amor será meu destino. Malavi foi seduzido pelo seu corpo lança-chama e a perna bem torneada. E meti no meu sentido, se não a levo para a cama, não sou homem, não sou nada. Pus um ar de matador e assim, sem falinhas mansas, convidei-a para jantar. Quase a vi ficar sem cor, mas quando eu perdi as esperanças, aceitou sem hesitar. Pronto para a grande conquista, barba feita, risca ao lado, sapato novo e brilhante. Comprei rosas na florista e cheguei adiantado à porta do restaurante. Quase me caiu o queixo e até fiquei aturdido com o choque da surpresa. Ela ao chegar deu-me um beijo, apresentou-me o marido e foi andando para a mesa. Thank you.

Feito